aí, parceiro, a guerra é fria, o clima é tenso e o rap é louco, é louco, é louco e é louco. Eu mando a letra aos manos face do crime, Campo Limpo Paulista, EIP, Periféricos, Fruto Negro, Coledi, Seis Máfia, Calibre Verbal, DJ Raj, Filosofia do Crime, Sistema 157, Simulação Real, Júri Criminal. Tô ligado que Franco da Rocha e Francisco Morato é cartel central de ponta a ponta. A liberdade pra quem vive na periferia é um sonho e eu vivo na cela. A toda a família, expressão ativa, Mano Rock, Periferia 4, Império ZO, MRR de Polvilho, Dinastia, expressão feminina, Vivi. Aos parceiros do Rincão, Pan-Americano, Jaraguá, Donária, Cidade de Abril, 1, 2 e 3, Ipanema, Taipas, Coab, Paulistano, Paquetá, RZO, Justiça do Rap, DJ Cia, DJ Negro Rico, Lado B, toda a banca. Aos irmãos de Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Chilindró do Raciocínio Real e a toda a Zona Oeste, em geral. O crime é louco e é tipo navalha, não aceita sua falha, deu bondinho, leva clic, clac, pá, pá, pá. Contrabando, sem palavras, representa o rap em linha de frente na Zona Leste, periferia de Suzano, Itaquá, Malaco, condenado, procurado. Sistema Nervoso Central, Alerta Vermelho, Tribunal MCs, Tempo Fechado, Dark Hard Crew, Consciência Humana, Conflito Crucial, Suspeito e Pá, Sindicato C, Street, Bocão, Fim do Silêncio, Truta Forte, Execução Verbal, Afro de Impacto, Convicção Ativa, Pelé, Confusão, Locutora de Elson, SNJ, Dígito 4, Armagedon, Mr. Rap, o Leprechaun, Frando, Sedeca, Sem Limites, Justiça Criminal de São Vicente, Litoral, e a todos aliados do Cartel Central, espalhados por São Paulo, Organização Xiita, Favela do Heliópolis, Rap Rude, Os Ilegais e Pá. Enquanto não houver justiça, irmão, não haverá paz. Gíria condicional, página criminal, Eva de Sumaré, Sistema Negro, Chitara, Eli e a todos de Campinas, X da Questão, Aliado G e a banca Face da Morte e Realidade Cruel, aos manos de Ribeirão Preto, Limeira e aos que apreciam o som do Cartel Central no interior paulista. É isso aí, truta. Por mais que o governo tente aprisionar nosso povo, nas favelas, cadeias, o nosso pensamento permanecerá livre, eternamente livre. Família Crise, o D, o Bisga, Silas, Peterson, William, Joel, Adielson, Maldição do Crime, Impacto Terrorista de Caeiras, Estrutura Verbal, Criminologia, C.M, aos manos do Jardim do Russo, Feijão, Sandrão, Alcione, Divair, que se encontra privado da liberdade, meu primo Alê, Du, ao pessoal do Recanto dos Humildes, Jardim São Paulo, Malvina, Rosina, Vila Perus, Jardim Adelfiore, Requinte Criminal, André Alves, ao pessoal do Valência Samba, Lúcio, Ricardo, ex-Master Boys, Tunai, aos mano Patinho, e um toque mais que especial, ao VL, ou Serginho e tal, ao Tatá do CDHU, Ferre do São Judas, a família é nós na fita Produções, 105 FM, Nuno Mendes, responsável por tudo isso, Lilian, Duque Jan, Mosca, valeu mesmo, e Zinailo, pra quem esqueci, a consideração é a mesma, falou? Cão, JSP, até o fim, morou, mano? Irmão, Jesus tem um plano na sua vida, e o demônio também, você sabe quem é quem. A todos os breakers, MCs, DJs de todo o Brasil, enquanto existir um irmão injustiçado, vai continuar a guerra, Cartel Central e pá. Valeu, irmão.